Salve, salve, coelhada! Decadentes número. Vixe, pior que eu esqueci a conta. Número 219. 219 no ar. E vamos falar dessa vitória boa e milagrosa que trouxemos de Cuiabá, né? Um pouco graças ao nosso amigo Igor, que deve entrar daqui a pouco. E com a gente no momento, temos aqui Lucas de Leucas, dê o seu boa noite. Lucas? Lucas? Bom, acho que estamos tendo problemas técnicos. Bem, também tem o Adolfo Parenzi, que está resolvendo uns problemas com o microfone dele. Então, nesse momento eu vou tocar um pouco o barco pessoalmente, até a gente conseguir resolver esses pequenos probleminhas técnicos e o nosso colega Igor consiga entrar também. Falar um pouquinho, resumir um pouco a história, né, de como foi essa vitória nossa ontem. Foi um jogo apertado, né? O começo do primeiro tempo foi bem interessante, que os dois times buscando um pouco o placar, até tinha que ser assim, né, já que é o Cuiabá ainda com chances, né? Apesar deles terem o jogo contra o jogo da Copa Verde, né? Na quinta-feira, eles não pouparam ninguém, resolveram vir com força máxima porque eles ainda tinham chance de acesso, né? Então começaram, foram com o jogo com força máxima e bem, o jogo foi um pouco truncado no comecinho e já começando a ter chances para os dois lados, né? A gente começou a chegar um pouco com o Juninho, um pouco com o Azevedo, o Mateuzinho arriscando também, e eles na mesma toada, atacando também, aproveitando, né, um pouco a função defensiva que a gente tem do lado direito, foram atacando um pouco por ali, e sem grandes chances no primeiro tempo, a acertar a trave, num belo chute do meia deles, que estava conseguindo criar boas chances, né? Mas a gente tinha mais posse de bola e eles tentavam contra-atacar e beliscar alguma coisa, né? Até que num lance de. Bom, uma jogada que o Diego foi bastante esperto, ele conseguiu antecipar e interceptar o passe de última hora, pegou a bola, lançou pro Júnior Viçosa, que fez o pivô, passa para o Mateuzinho. Ali ele reclama meio que de uma falta, o juiz deixa o jogo seguir e acaba o Mateuzinho virando, batendo de esquerda no cantinho e fazendo o 1-0. Então, aquilo para a gente já foi bem, que era um jogo truncado, jogo difícil, estava para os dois lados ali. E a gente conseguiu abrir o placar ali com o Mateuzinho, o que foi uma coisa bastante positiva. Voltando no. Do intervalo, aí a coisa começou a ficar um pouco mais truncada. Já no comecinho do segundo tempo, o Mateuzinho foi substituído porque sentiu um pouco a coxa, sentiu um pouco a costela e entrou o Giovani, que não conseguiu produzir muita coisa. E o segundo tempo foi meio que um amasso. O América meio que desistiu de contra-atacar e ficou na defesa. E nós fomos bastante pressionados. O Cuiabá tentava de tudo que era jeito, né, atacar a gente. Conseguiram finalizar até um gol mais do que a gente. Foram cinco ligações dele no jogo como um todo e quatro nossas. E ficou aquele jogo tenso, né? A gente ficou naquela tensão se iríamos conseguir fazer resistir, né? Toda aquela pressão que o Cuiabá vinha impondo, né, sobre a gente. E, bom, mas pelo menos a gente foi resistindo, até que eles tiveram um jogador. Eles perderam um jogador, ficaram com jogador a menos por lesão no finalzinho. E aí, a partir dessa lesão, né, que eles tiveram, eles não conseguiram mais ter forças para atacar a gente. E aí, no finalzinho, aos 46 minutos, num contra-ataque que a gente conseguiu articular, o Juninho pega cara a cara com o goleiro e faz o gol para sacramentar a nossa vitória. E Você não ouviu, hein? está. Ah. Só apenas terminei o resumo aqui, né? Bem, não sei se você conseguiu escutar o resumo como um todo, mas o que você tem a dizer sobre o jogo? O que você achou? O América tem essa incrível capacidade de surpreender a torcida e acho que dos analistas, né? A gente consegue vir de dois jogos em casa, que a gente esperava muito vitórias, resultados positivos, para já se garantir dentro do G4, que foi contra o Ponte Preta e contra o Paraná. A gente empata um jogo e perde o outro. É quando a gente acha que já era, talvez, não tem muito como, não vamos conseguir alcançar o G4, me vem duas vitórias consecutivas. Então, vitórias importantes. Acho que esse é um jogo em casa que eles começam em G4. Foi um resultado para a gente meio que enterrar as esperanças deles de acesso. Então, foi um jogo muito difícil. Foi um jogo que a gente, enfim, numa simulação qualquer, a gente colocaria talvez até como um empate, talvez com um bom resultado, e veio a vitória. Então, para reacender as nossas esperanças aí de acesso novamente, né? Que até o momento a porcaria do Oeste, do Brasil de Pelotas não estão nos ajudando, mas que reacende a esperança e a gente tem tudo para conseguir ganhar do Vitória aqui em casa, depois ir para Campinas embalado, enfim, reacende as esperanças da Série A do ano que vem, né? Sim, foi uma vitória bastante inesperada, diria. Eu também não, eu confesso que depois de tudo, dos dois últimos resultados, principalmente, né, que foi o Cuiabá vindo de resultados de uma sequência de vitórias, que colocou eles de volta na briga para poder conseguir, né, uma dessas vaguinhas ali em cima. Então, assim, a gente não, nessa descendente de moral, eles vindo na crescente. Eu confesso que eu não estava muito otimista, né, para esses jogos, mas realmente a gente tem uma capacidade de nos surpreender que é incrível, né? Quando a gente espera o resultado positivo, a gente acaba tendo os setbacks que a gente teve, né? E aí, quando a gente não espera muita coisa, a gente consegue ir lá e surpreender a E torcida. assusta, né? Porque o próximo jogo já é um jogo que a gente espera a vitória de novo. A gente Promoção tem de ingresso, minhas primeiras 1.000 mulheres dentro de graça, R$ 5, enfim. Tomara que a gente faça bonito nesse jogo do feriado, né? A parte positiva, pelo menos, é que os últimos jogos desse que eu lembro ali, né, de 2000 e principalmente 2015, né, que a gente fez promoção, que encheu Independência, jogos assim, Isso. os resultados foram positivos, né? Infelizmente, 2017, quando chegou essa época, eu não estava mais presente aí em Belo Horizonte, né? O que me impossibilitou de ir nesses jogos, mas também tivemos resultados positivos, né, quando precisamos. Sim, a gente jogou em casa contra a Juventude, que chegaram a fazer promoção também, que a gente ganhou, quase sacramentou o acesso. Foram, Não. enfim, de chegada, geralmente a gente é bom, né? Isso. E falando do jogo em si, uma coisa que eu achei bastante legal é que o Tigrão aparentemente abdicou da ideia da dobradinha de laterais, né? Não sei se por cansaço do Leandro, não sei se a opção de ser um pouco mais ofensivo, mas a verdade é que ontem ele entrou em campo, né, com assim, o que seria força máxima, à exceção o João Paulo machucado, né? E colocou o Felipe Azevedo para jogar na ponta direita, ao invés de fazer a dobradinha de laterais. O que você tem? Você tem alguma? O que você achou dessa modificação que agora parece ser efetiva? Eu acho que a impressão que a gente teria com essa mudança inicialmente seria que o América ficaria mais frágil defensivamente. E a gente até chegou a sofrer um pouco, principalmente no segundo tempo, né? Teve bola na trave, teve um lance de a bola ficou pipocando dentro da área que a gente saiu de cabeçada ali. Mas eu acho que a gente sofreu menos do que eu esperava, principalmente porque o Cuiabá é uma equipe que tem um ataque efetivo, razoavelmente. Eu lembro que saiu uma notícia antes de começar o jogo, que eu acho que eles são a quinta ou sexta melhor ataque, e eu achei que a gente sofreria mais e não sofreu tanto. E eu acho que isso, a impressão que eu tive é que com o time fica um pouco mais ágil, né? Porque o Leandro Silva não é muito rápido, apesar dele se eu ficaria o lateral mais defensivo, ele toma muita bola nas costas, ele veio de um jogo muito ruim, né? Antes dessas jornadas de jogos fora, ele veio de um jogo muito ruim contra o Paraná. Eu acho que o Tigrão deve ter meio que perdido a paciência com ele. Mas a gente tinha medo do Diego na parte defensiva também. E a gente acabou não sofrendo tanto. Então acho que o Tigrão conseguiu, mesmo sem a dobradinha de lateral, fazer com que o time entendesse que é importante aquela recomposição ali do lado direito, que é importante que o Felipe Azevedo de um lado e o Mateuzinho de outro recomponham mais defensivamente também. E Então acho que foi positivo. E o Leandro Silva, que é uma pessoa, um jogador que a gente já vinha sofrendo há um tempo por conta das consecutivas falhas, né? Ele acabou arrumando um esquema que não precise de fazer essa dobradinha de laterais e a gente não sofreu tanto defensivamente. Muito por mérito dos volantes também, mas eu acho que encaixou. Esse time, se Deus quiser, o Mateuzinho não vai ter nada, vai poder jogar contra o Vitória. Mas esse time que jogou o último jogo, eu acho que é meio que os 11 ideais que o Conceição achou. É, essa parte eu até concordo, e até é o que eu vim batendo na tecla, né? Porque o fato de ter o Diego ali, não era o que estava fazendo aquele nosso lado direito ser mais estável, por exemplo. Não é que estava sendo primordial para que a gente ganhasse os jogos. Não era aquilo que estava fazendo a diferença ali pela marcação. É por isso que eu pedi a entrada de um meia, né, de efetivo, porque a gente conseguiu ou não, tipo assim, o Azevedo não foi bem, de novo, na minha opinião. Mas assim, ele pegou ali, ele criou uma chance de perigo, ele é um cara que atrai marcação também, então ele é um cara que gera mais perigo ofensivo do que quando você tem o Diego por ali, por exemplo. Ele é um cara que consegue chutar de fora da área também. Então você tem esse, ele dá esse, ainda que ele não esteja jogando bem, ele oferece coisas que, por exemplo, que o Diego não ofereceria ali. E, igual você falou, tipo, o Leandro, não é que o Leandro Silva, o Diego é mal defensivamente? É. Só que o Leandro Silva, que é conhecido por ser melhor defensivamente, ele não vem mostrando isso, né? Então acho que isso acabou auxiliando a mudar um pouco a ideia do Tigrão com relação a isso mesmo. Que essa. Que daria Mesmo pra. não sendo um primor defensivo, o Diego ele é mais rápido, né? Então, se for para tomar a bola nas costas, acho que o Diego consegue ainda chegar um pouco mais rápido. A gente foi com uma impressão muito ruim do Diego no começo do campeonato, quando ele logo que ele entrou, porque a gente esperava, assim como outros jogadores, né? Ele veio do Fortaleza, jogou no Fortaleza, que foi o campeão, etc. e tal. E quando ele entrou, a gente esperava alguém para conseguir tomar a titularidade do Leandro Silva, que não vinha jogando bem. E quando ele entrou, não entrou lá essas coisas. Mas ele é um jogador mais rápido, então dentro do nosso elenco que já é limitado, ele é uma opção com talvez um pouco mais qualidade para o Leandro Silva dentro do que a gente espera. Porque o Leandro Silva também não tem produzido ofensivamente. Mal ou bem, o Diego Ferreira, para um lateral, ele até consegue chegar razoavelmente, faz algumas jogadas ali. Se eu não me engano, a jogada do jogador foi ele que roubou a bola, né? Então ele consegue até produzir bem ofensivamente, tendo em vista que ele é lateral direito. É melhor do que o Leandro Silva, pelo menos. E falando, bom, chegou agora um reforço nosso também, né? Aquele importante reforço que buscou a vitória ontem, esteve presente in loco e na TV deu para vê-lo umas 3 vezes pelo menos, quando mostramos toda a massa americana presente no estádio, né? Então, e vai falar um pouquinho sobre como foi o jogo, mas qual foi a sua impressão do jogo de ter assistido ele in loco? Fala, pessoal, fala, coelhada, assim que falam decadentes, né? Rapaz, eu falar para vocês, eu tava igual pinto no lixo ontem, cara. Se vocês vão me perguntar assim, quem foi o melhor jogador? Eu falei, cara, eu não sei, cara, eu tava alucinado ontem, não tem. Era olho no campo, olho no celular para ver se eu achava a imagem, olho na molecada. Ontem eu tava alucinado, cara, ontem eu tava louco. Hoje foi passando o tempo, aí eu fui desligando, né? O América foi embora hoje umas 5 da manhã. O pessoal da Itatiaia, eu tava conversando com eles também, foram embora 10h30. Então, quer dizer, depois de 10h30, cara, me deu uma tristeza. E acabou. Acabou. Agora só em Campinas, agora ou a Independência, dia 20, dia 30, né? Contra o São Bento. Mas vamos desanimar, não, pessoal. O Atlético de Goiás e o Coritiba tá fazendo a parte deles. Mas tem 4 rodadas ainda. É só uma rodada a menos, né? Mas temos chance ainda, pô. Sim, Isso aí. e uma coisa que eu, assim, colocando um pouco falando um pouquinho sobre o jogo, como ele aconteceu, né? O que vocês têm a dizer um pouco sobre as substituições que o Tigrão fez no segundo tempo? Ele acabou colocando o Giovani na ponta esquerda, meio que um repeteco do que ele fez na partida que o Mateuzinho não pôde jogar. E depois ele colocou o Flávio no lugar do Maranhão e colocou de novo o Leandro, né, no lugar do Diego. Como vocês veem as mudanças? O que você acha de efeito que elas fizeram? O Flávio, ele dá uma melhora no esquema, no ataque do time. Você vê que ele carrega mais a bola e leva o time para frente. E eu acho que o problema que o América tá tendo hoje, já tá até comentando isso com o pessoal no estádio ontem lá, é que nós perdemos o velocista para puxar contra-ataque, que no caso era o Neto Berola. E com a saída do Mateuzinho, para mim ontem ficou assim, escancarado isso. Nós estamos sem essa referência de puxar contra-ataque, do cara, né, sair. Estranhamente, quem deu essa melhora no ataque ontem foi um volante, com a entrada do Flávio. O Flávio deu essa... apareceu mais pra frente, né? Tava tabelando direto com o Viçosa. E é tanto que quem fez o gol ontem foi o Juninho, que é outro volante, né? Buscando. Então, pra mim, nós estamos com esse problema nessa reta final. A gente não tem esse cara pra puxar contra-ataque. O tal do um contra um, que eu gosto de falar hoje, né? E aí... esses homens talvez seriam Ademir e Bilu, mas que não firmam, né? Olha, não sei se não firma ou se o Tigrão não visualiza eles no esquema tático deles, entendeu? Eu tava chegando aqui antes, tava ouvindo o celular, foi até o Felipe que falou. A questão ontem dele ter voltado o Diego Ferreira para a posição dele, eu até estranhei, porque o Leandro Silva tava aqui, tava no banco, inclusive. Mas pode ser que o Leandro Silva sentiu cansaço, porque querendo não, os caras estão no batidão aí de 2 semanas, né? E o Leandro Silva não é moleque, né? Então, eu acredito que ontem foi mais isso, mais um cansaço. Eu acho que até, na verdade, talvez todas as substituições, com exceção do Mateuzinho, que foi lesão, né? Porque o Maranhão sair e entrar o Flávio, é meio que você trocar um volante por outro, né? Claro que com características diferentes, mas não é aquela uma coisa que muda muito taticamente o time. E tirar o Diego e colocar o Leandro, também pode ser que ele veja um lateral, tem que estar bem fisicamente para conseguir aguentar defensivamente, né? E eu só não entendo ainda de jeito nenhum o Giovani no Mateuzinho. Não sei onde que ele viu essa qualidade do Giovani para ser um cara que arma a jogada, né? Para ser o substituto imediato do Mateuzinho, né? É, porque, assim, eu não sei assim, se é porque os não recompõem bem o Ademir e o Bilu. Eu não sei exatamente qual que seria o motivo. Mas o Giovani, eu não sinto que ele tenha as mesmas características do Mateuzinho. Eu acho que ele é um jogador diferente do Mateuzinho para entrar e ser o substituto imediato. É, realmente. Agora, eu não sei se foi a percepção sua, mas igual eu falei, ontem eu não consegui prestar manutenção no jogo, mas eu senti a produção do Diego Ferreira ontem foi muito melhor, e na posição de origem dele, do que na ponta direita. Inclusive, hoje de manhã, eu acho que foi o Marcos que comentou isso, ele mandou um vídeo falando, ó, observa como que o Diego Ferreira antecipou um passe que o pessoal do Cuiabá estava saindo com a bola, ele antecipou, cortou o espaço, ele jogou lá na frente para alguém pegar e jogar pro Mateuzinho e fazer o gol. Foi o lance do... foi ele exatamente isso, ele... Eu até acho assim, ele comete ainda as falhas, alguns deslizes, às vezes ele é meio displicente para passe, às vezes ele dá umas... Eu lembro tem um lance que o... veio no contra-ataque, assim, né? O Zé Ricardo ia recompor pelo meio, ele tava esperando o Diego dar o bote, assim. Aí o Diego ficou parado. Quando ele fica parado, o cara do Cuiabá pega a bola e você começa a levar, né? O Zé começa a correr atrasado, assim, pra tentar pegar o cara, porque o Diego não foi, né? Pra dividir, pra tentar desarmar o cara nessa, né? Então, às vezes, ele dá uns lapsos. Mas ele está melhorando com relação ao que ele fez de primeiros jogos, por exemplo, está. Quando ele já entrou nos primeiros jogos, fez a gente falar assim, opa, peraí, agora a gente sabe que ele não tá jogando, porque o Leandro Silva é melhor do que ele. Só que nesse momento, eu diria o contrário. Eu acho que seria melhor manter essa formação do que voltar com o Leandro. Eu acho que ele está entregando mais do que o Leandro vem entregando nos últimos jogos. E, assim, não vejo... Eu preferiria manter ele jogando. O Leandro à direita, você falando mesmo, né? Isso, Vou continuar assim, né? Até porque a gente precisa ganhar os jogos, né? A gente precisa ter um time mais ofensivo, né? E aí, jogando com um meia de ofício ali na meia e um lateral de ofício na lateral. É um lateral até que apoia mais, né? Ele é mais rápido, então ele consegue chegar mais à frente que o Leandro tem conseguido. Acho que isso oxigena um pouco o nosso ataque. O jogo ontem não foi o melhor para avaliar isso, muito porque a gente optou por defender muito, né? Uma parte do jogo foi o segundo tempo. Mas ainda assim conseguimos ver ele até bem. Embora ele teve alguma dificuldade com. Acho que é Felipe e alguma coisa, um meia lá do Cuiabá. Ele teve uma dificuldade até de marcar ele, mas no geral acabou assim, dando meio que conta do recado ali, né? Sim. Pô, e Lucas Cal, cada jogo que passa, ele tá subindo produção, hein? Pois é, podia renovar com o camarada pro ano que vem. Tem, o cara tá mais confiante também. Você vê que cada jogo que passa, é só de produção. Nós voltamos a ter uma dupla de zaga que você começa a confiar nos caras. Verdade. Até acho que isso é um dos principais méritos do trabalho do Tigrão. Porque é uma coisa que o pessoal comenta, né? Que às vezes um esquema, um time bem treinado, você consagra zagueiro ruim. E um time que tá mal treinado, você acaba, tipo assim, sacrificando zagueiro bom. Porque se o time não tá bem, o cara pode ser bom, que tipo, você não tem o que ele fazer. Ele vai, tipo, você vai estar sendo muita gente chegando, vai estar sendo muito facilmente envolvido. Então, tipo assim, dificulta pro cara conseguir mostrar. Em comparação, se o time tá azeitadinho ali, pô, eu lembro, no ano que a gente subiu em 2015, os nossos zagueiros eram Wesley Matos e Alisson. E a gente conseguia segurar. No final, assim, a gente conseguiu segurar muitos placares, mesmo com a zaga, que eram dois zagueiros fracos, né? O Alisson, a gente viu jogando a Série A, que desastre que foi. E o Matos depois foi só Vila Nova de Goiás. O maior time que ele jogou de passagem foi o América, né? Então, assim, um time que tá ajeitado, você consegue fazer o pessoal render um pouco mais até, né? E acho que essa foi tá sendo um dos grandes méritos, né? Do Tigrão. E, então, a deixa do Igor, né? Fala também sobre essa questão do Flávio. Que é uma coisa que eu vim falando assim, que eu gostaria de ver o Flávio jogar no lugar do Maranhão, porque eu acho que o Flávio apoia melhor do que o Maranhão tem apoiado, então, já fez até gols, né, além de acertar a festa, já fez, tem dois gols no campeonato, o Maranhão ainda está por fazer o dele, né, apesar de ser um volante que tem ele é liberado mais à frente, o Zé fica para recompor um pouco mais, e ontem ele teve essa chance de jogar. Qual a opinião de vocês? Próximo jogo, por exemplo, Vitória, vocês iriam com a trinca de volantes Zé, Juninho e Maranhão ou Zé, Juninho e Flávio? Ô, Felipe, aliás, dá uma lida ali, ó. Tô até lendo ali com o Adolfo, tá escrevendo sem parar, cara. Já que você tá comandando o programa, lê os comentários dele aí. Vou pegar um tempinho aqui. Ó, eu vou falar pra vocês, como a gente precisa ganhar. Tem que ganhar e torcer para os outros resultados também ser favoráveis. A entrada do Flávio ontem, para deixar o time mais ofensivo, o Flávio tem que estar nesse meio. E como o Juninho tá subindo em produção, o Juninho tá jogando demais, o Juninho tá dando passo de letra, pô. Não tem como tirar o Juninho. Vou falar para vocês hoje, eu sou um dos caras que gosta muito do Zé Ricardo. Tem aquela turminha, pô, o Flávio vai falar mal do Zé Ricardo, né? Não, se falar mal do Zé Ricardo, eu só saio da sala. Eu quero dar o direito das pessoas falar mal dele. Mas hoje, friamente falando, eu acho que quem disputa a posição ali é o Zé Ricardo e o William Maranhão. Para mim, os dois é o mesmo estilo. Juninho e o Flávio são nossos dois volantes que estão armando. Juninho é o volante que tá armando, hein? Mas tá armando mesmo. Incrível como é que o Juninho melhorou de produção também, né? Ô Lucas, anos. Eu tirei uma foto com o pessoal lá na BB, no centro de treinamento, que se treinar domingo, né? Eu tirei uma foto com o Juninho, eu falei, espera, Juninho, você tá de parabéns, cara, porque você subiu de produção, eu falei pra ele, eu sou um dos caras que queria sua cabeça, cara, não queria ser no time. Mas, cara, você subiu de produção, tipo assim, eu não consigo ver outro cara no meio de campo seja você. E tinha mais pessoas em volta dele, eu falei, pra mim é Juninho, mas o resto. O Juninho tá pra nós, apesar que aqui não tem que estar falando time dos outros, não. Mas o Juninho tá pra nós aquilo que aquele William Arão tá pro Flamengo. É o ponto de equilíbrio do time, cara. O Juninho, eu acho que ele vai ser que nem o que o Zidane fala do Casemiro. O Zidane fala que o Casemiro se só sente falta dele quando ele não joga. Nós vamos ter essa noção do Juninho não jogar. Não. Desde até o final do ano, ele jogando. Eu não quero chegar ao ponto de sentir falta dele, não. Deixa o rapaz aí. Ó, e o Juninho é um dos caras que mais jogaram. Ele fez, acho que já 40 partidas, cara. Você vê o fito do cara também, né? É bem regular, ele sempre joga por volta de 40 partidas em todas as temporadas dele, desde que ele chegou. Ele não é, porque o Boca não é um volante fazer muita falta, né? Então ele praticamente não toma cartão, com isso ele não fica suspenso. Ele não é um cara propenso a lesões, né? Dificilmente você vê ele machucado, então com isso ele consegue fazer bastantes jogos, né? Porque ele tem envelhecido, né? Então isso é uma coisa, às vezes o ideal seria usá-lo com parcimônia. Agora, nesse momento não, né? Nesse momento é pra ganhar, né? E não dá pra tirar, não dá pra ver ele sem. Engraçado... Acho que seria legal, Igor, se você falasse um pouquinho do... Você mencionou aí um pouco do treinamento, acho que seria legal você mencionar um pouquinho dos bastidores ali, de como é que foi com a torcida em loco lá no campo, depois com a meninada entrando com os jogadores, pós-jogo. Seria bacana se falasse um pouquinho disso, né, na despedida dos jogadores aí de Cuiabá. Cara, foi massa, cara. Falar pra você, viu? Eu gosto de acompanhar o América e esses jogos sem fora do padrão. Esse, teoricamente, não foi falta do padrão, porque o América veio onde eu moro, né? Mas, ó, o carinho que esse pessoal tem com a gente, cara, lá na BB, eu tava sentado no chão, o time chegando, primeiro apareceu foi o Felipe Conceição, primeiro que apareceu. Ele veio até mim, me cumprimentou, puxou uma cadeira, sentou, ficou batendo papo comigo ali, cara. Eu fiquei sem graça, porque, assim, não sabia o que falar com o cara, e o cara senta, puxa a cadeira pra conversar comigo ali. Aí começou a perguntar de Belo Horizonte pra mim, de onde que eu morava, e eu até falei assim pra ele, ô, Conceição, você conhece Belo Horizonte, sim, cara? Não, já conheço, tô acostumado, e pá, tava conversando. Aí começou a falar da família, que a família dele gosta de BH. Aí eu dei uma deixa. Falei assim, Pelé, mas você já tá querendo ir pro sul do Brasil, né? Cara, ele deu uma resposta pra mim. Eu achei que ia dar aquelas respostas padrão, sabe? Não, tô focado no acesso, né? Que nem jogador fala. Nós estamos focados na vitória, não tô pensando nisso, não. Ele falou assim pra mim: não, cara, eu não venho com a América. Eu já tô pensando na América esse ano e ano que vem. Tô pensando em outra coisa, não. Eu, porra, gostei de ver. É claro que muita coisa pode rolar, né? Contratos estão aí pra ser quebrados também. Mas todo cara falar assim contigo, eu, porra, senti moral. Aí comecei a vasculhar, vasculhar, vasculhar. É, o cara é um cara coerente. Pelo que eu fiquei sabendo lá, cutucando informação, um dia ele chegou no vestiário e falou que não queria papo de negro falando de contrato, de outro clube, tem que estar focado no América. Então, bacana o cara dar essa resposta para mim, que mostra a coerência do cara. Se o cara quer que os jogadores pensam com o América nesse ano, ele tem que fazer a mesma coisa. Então, a resposta que ele me deu foi assim: show de bola. Aí vocês viram, aí meu moleque, de 8 anos, o Marcelo, ele ficou atrás dos gols, para ficar de gandula pro time. Quando acabou o treinamento, o Ricardo Silva e o Viçosa começou a brincar de bobinho com ele. Ficou um tempão. Fiquei filmando ali, entendeu? Todos os negócios assim, cara, que você guarda, que é, porra, show, show, massa demais, cara. Show de bola, isso aí. Guarda na memória do menino também, né? De ter participado do treino. Ué, aquela molecada que vocês irem entrar, dois são meus filhos, o resto é tudo sobrinho da minha esposa. A molecadinha, tudo que é camisa verde, que é camisa americana, entendeu? Eu tô querendo dar uma de louco, cara, ver se eu boto todo mundo numa van, vai pra Belo Horizonte pra assistir jogo. Mas quando são bem, isso é legal. Eles Eu são pego uma festa pé e canto. quentes, né? Devia mesmo. É, pô, tinha que ser uma loucura dessa. Poxa, eu vou dar um abraço pro Adolfo, porque tá falando pra mim ali, parabenizando a camisa. É, Pô, cara, o Adolfo essa até camisa pagou é ligar assim. Infelizmente teve alguns problemas técnicos, né? Mas não conseguiu participar. Mas ele pelo menos conseguiu colocar o belo rosto dele, que é assim como na mensagem, né? Ele elogiou essa camisa da Adidas, que realmente é linda, muito, muito boa. massa. Ele concorda com a gente, né? Que o Diego, como lateral, está bem melhor do que como aquele pseudo-atacante ponta meia pela direita ali. E que a nossa dupla de zaga está realmente muito bem. Uma coisa que você comentou, você falou um pouco do Viçosa, né? Como ele trocando, batendo bola com seus filhos. Como vocês veem a atuação do Viçosa ontem? Porque ele não teve muitas chances, né, de fazer gol, mas em compensação ele foi o nosso tanto, ele liderou o time em desarmes e não é nada nada, ele deu as duas assistências para os gols, né? Tanto do Mateuzinho quanto do Juninho foram passes dele. Como vocês avaliam o Viçosa no jogo de ontem? Cara, eu vou falar pra você o seguinte: eu sou uma das viúvas do Bill, porque o Bill não. Eu não vejo o Bill nem como o centroavante faz gol. O Bill é o cara que participava do jogo, combatia no meio de campo, tabelava. E o Viçosa é aquele cara muito centroavante que fica lá na frente, né? E ontem não, ontem o Viçosa participou do jogo. O Viçosa tava na ponta, tava no meio, ficava puto com os caras que não tabelava com ele. É tanto que o Viçosa deu passe pro Juninho fazer o gol. Esse é o Viçosa que eu quero na América. Não precisa nem fazer gol, mas o cara tá participando. Ontem, literalmente, o Viçosa. Se não for nota 10, pelo menos a votação do Bala, que eu não sei o que vocês votaram aí, ele tem que estar entre os três, cara. Porque ontem o cara combateu, corria nas pontas, tabelava. Ontem foi o Viçosa que eu quero, que era o que eu via no Bill, né? Ontem Eu o acho cara que jogou. e o Viçosa tem que buscar mais isso, porque a bola não tem chegado tanto para ele não tem guardado muitos gols recentemente. Então, se não vai no gol, que vai na assistência, que vai na briga, né? Então, porque se for sair o Viçosa, gente, vai entrar o Belusso, que a gente sabe também que não é um cara de fazer gol, né? Então, qualquer que seja o centroavante ali, tem que ser na vontade. E para dar passe para o zagueiro fazer gol, dar passe para volante fazer gol, porque tem que ser isso. Eu acho que três últimos jogos. Tem que ser na vontade, os caras têm que tirar de onde não tem agora para a gente conseguir esse acesso, né? Que esse elenco merece demais, depois de tudo que passou esse ano. E nessa A parte de gente precisa de um vontade, Viçosa brigador. deu gosto de ver ele ontem, ali no segundo tempo, ali, reta final, que o povo já cansado, né? E ele correndo, voltando para recompor atrás do meio de campo, dando carrinho nos caras, pegando ali, indo para desarme mesmo. O que ele jogou, a raça que ele mostrou ontem, né? Foi uma coisa diferente. Ele não vinha exatamente, tipo assim, os últimos dois jogos realmente, eu até achei que ele foi muito mal, porque não conseguiu nem participar e nem fazer o que ele faz, que são gols, ele até perdeu alguns. Mas acho que ontem ele deu meio que uma boa redimida disso, porque ele foi participativo, ajudou, na criação dos gols. E o que ele jogou pro time ontem foi uma coisa de louco, né? Foi sensacional. Ô, Felipe, você deve lembrar, no programa anterior, eu ainda brinquei o seguinte, que eu trabalho com estatística. E as estatísticas me mostram que jogo, fora de casa a gente tira o Viçosa, porque fora de casa ele não faz gol. Você lembra que eu falei isso, né? Ainda bem que não tiraram, né? É, porque isso eu não falei com o Tigrão, não, velho. Ainda bem, cara, porque ontem com o outro cara ia fazer falta, meu. Aquele Viçosa ia fazer falta. E bem, pensando um pouco em chances de acesso, como é que tá a expectativa de vocês pro jogo contra o Vitória? Não pode Rapaz, esse é um ter outro jogo resultado. perigoso. Não, pode É falar aí. que não pode esperar outro resultado que não seja a vitória. Esse mole que demos contra Ponte Preta e Paraná, não pode repetir de jeito nenhum. É vitória ou vitória. Não, é vitória ou vitória. Falta outro nome aí, pô. É. Se você vitória, isso, boa. Falou bem. Agora, o duro é o seguinte, quando você pega esse time pequeno, os times que estão lá na rabeira, esses caras também estão disputando a competição. Então, o ideal é você pegar quem está no meio da tabela. Você dá aquela falsa impressão que o último ou penúltimo é mosca-mor, mas ele também tem um interesse na competição. Então, deixa de ser um jogo perigoso também isso aí. Eu vou falar para vocês que é mais perigoso do que foi o jogo contra o Cuiabá. E o Cuiabá, eu tinha a visão seguinte: dependendo do desenrolar do jogo, o Cuiabá ia chutar o balde, porque a chance deles, o acesso é muito, muito irrisório. Ele precisa ganhar todos os jogos e torcer para um bolo perder. E quinta-feira os caras têm uma decisão da Copa Verde aqui, né? Então, eu imaginava que, dependendo do desenrolar, o Cuiabá já ia abrir mão do resultado. A diferença de vitória. O Vitória vai querer o resultado a qualquer custo, 90 minutos. É, Eu ando outra passar o Vitória aqui ainda. um exemplo disso está sendo tanto o Oeste quanto o Brasil, né? Que são times que geralmente engrossam quando jogam em casa, com chatos ali, seja, eles seguram, vendem muito caro, resultados positivos para os times que jogam, né, nos domínios deles, né? Então, o Oeste está perdendo de 3-0 pro Atlético Goianiense e o Brasil tomando de 2-0 pro Curitiba, né? São É. times que já estão um pouco mais relaxados, estão brigando por muita coisa, eles perdem um pouco da competitividade, né? Ó, Então. por exemplo, puxando o Anderson falando, ó, a Ponte Preta tá perdendo o Figueirense de 1-0 aqui. E perdendo em casa, hein? É, a A Ponte Ponte já. já desistiu do campeonato, né? Mandou o É. povo embora. Só a América mesmo pra não ganhar dessa porcaria. É, dureza, né, meu? Não, tá falando isso, a reta final, a gente pegasse o Bragantino e Sport, já tava relaxado. É a vitória certeza. Agora vamos pegar São Bento. Ah, isso vai se preocupar. Meu Deus do céu. Mas capaz de pegar o São Bento já. O São Bento já vai pegar rebaixado já, possivelmente. Então essa parte é menos mal. E acho que pra gente os próximos jogos são passíveis de ganhar os três. O meu maior medo é de não ser suficiente, né? Porque se eu pegar o Curitiba, pegar o Oeste em casa, né? O Oeste já não tá brigando com muita coisa. O Goianiense vai pegar o Paraná, né? Só que o Paraná agora já deu uma distanciada, já tá ficando a 4 pontos, né? Pra tirar em 3 jogos já é mais difícil. Então pode ser que ele já entre com um ânimo um pouco mais baixo, né? A rodada seguinte, o Goianiense pega o Brasil de Pelotas, também já tá. Não vai estar brigando por nada. O Curitiba pega o Bragantino, em casa, que também não vai. Bragantino também sem muitas expectativas já, né? Já possivelmente já até campeão na rodada. Acho que já, sabe, já são campeões, não. Assim, ainda não tá oficial, mas assim, é um próximo rodada já deve Eles pegar perderam, campeão, né? né? Mas tá 8 pontos, né, do Sport, faltam 3 rodadas. Faltam quatro rodadas, né? Mas tem chance de pegar campeão, então sem muita coisa. Depois tem o Goianiense pega o Sport, também já em segundo lugar, sem muita ambição. E o Curitiba pega o Vitória, possivelmente também sem ambição nenhuma, né? E aí termina o campeonato. Então acho que assim, a gente tem condições de ganhar os três próximos jogos. Só que eu acho que os outros dois também têm, né? Isso aqui pode ser o problema. Vai acabar duas vagas para três times. Tá funilando para isso. A questão é torcer muito. Pro Paraná, na tentativa de beliscar alguma coisa, um pouco clássico, um pouco ainda no último resquício, né, de tentar tirar esses 4 pontos, de conseguir pelo menos empatar com Curitiba, né? E assim, mas acredito que é o único jogo que a gente pode contar com um certo tropeço, né, dos nossos rivais. Sim. E, É. bem, já que você comentou um pouco sobre a análise de Bale Colatina, eu não tenho a arte bonitinha como o Jairo tem. Mas eu posso lançar aqui para votação. Vamos começar primeiro pelo bala do jogo, né? De acordo com a galera, frustrando um pouco o Igor, né? O Viçosa não está entre as opções que foram colocadas. O bala eleito pelo voto popular foi o Juninho, que teve 48% dos votos, o Mateuzinho em segundo lugar com 23%, e empatados como terceiro e quarto, o Lucas Cal e o Ricardo Silva, com 14% cada um. Igor, quem para você foi o bala do jogo? O Bala, cara. Ó, eu vou falar pra você o seguinte: eu acho que o Viçosa não entrou nessa aí porque o pessoal olhou o histórico, entendeu? O pessoal só o jogo. Mas pra dar uma moral pro Viçosa, porque onde foi fora do padrão de ele jogar, seria o Viçosa. O Juninho nem merece. Mas eu daria o voto pro Viçosa. E você, Lucas? Em quem você manda o seu voto de bala no jogo de ontem? Eu vou pro Juninho porque o gol pra sacramentar a vitória ali, pra tirar qualquer dúvida que sairia vitória desse jogo, eu acho que foi muito importante. E pelo que ele vem correndo também, é fora do comum. Ah, foi realmente o voto de vocês, eu acho votos bem válidos, tanto o Juninho quanto o Viçosa, né? Eu vou votar no Ricardo Silva, entretanto, Muito porque naquela hora que a gente tava tomando a pressão ali, o que ele tirou de bola da área, que ele conseguiu espanar de jogada e rebater, tava só assim, começou a passar a sensação que já, a gente, até no início do campeonato a gente não tinha. Bola alçada na área nossa era um perigo, né? A gente já ficava temendo o pior. E ontem, tudo que foi alçado, ele conseguiu rebater todas. Pelo ar, ele foi soberano ali. Então, eu acho que isso ajudou muito, já que o Cuiabá não conseguiu concatenar muita coisa. No chuveirinho, ele conseguiu fazer com que isso não fosse uma jogada de perigo. Então, por isso, eu vou de Ricardo Silva. Infelizmente, um voto pro Ricardo, um voto pro Viçosa e dois votos pro Juninho, né? Contando o popular. Então, um abraço do nosso glorioso Thales Maciel. Vai pro Juninho, o possante volante americano. Juninho Kanté. E falando de... Falar nisso, cara, quando eu cumprimentei ele hoje, lá no, na BB, quase que eu falei Kanté, eu lembrei que alguém colocou que não gosta de falar isso, cara. Mas eu falei. Eu acho ruim a comparação, porque claramente o Juninho é melhor do que o Kanté, né? acho injusta essa comparação. A gente tem que começar a chamar o Kanté de Juninho francês. Não, o contrário. O Kanté fica lisonjeado com essa comparação. Ah, sim, o Kanté, acho que o Kanté tem uma foto do Juninho no quarto. E sempre que ele joga, assim, ele olha pro Juninho e fala assim: eu vou deixar o mestre feliz hoje. E sai pro jogo. Tá certo. E bem, os votos do Colatina. O eleito Colatina da galera foi o Giovanni, com 52%. Seguido por Sávio, com 24%. Felipe Azevedo, 17%, e Maranhão teve 7% dos votos. Lucas, quem você elege o colatinha da partida? Ah, eu vou votar no Giovani, mas eu acho que é mais culpa do Tigrão colocar ele do que ele não ser muito bom. Mas eu vou votar no Giovani, porque eu não consegui entender muito bem qual que é a dele ali do time, não. Achei que... Ok. E... você, Igor? Em quem você vota pra Colatina? Eu acho que seria o Giovani também, mas assim, porque ele escolheu alguém, mas ontem não teve ninguém assim tão mal pra você querer. É porque eu tô com o Diego Jussan na cabeça, cara. Então, quer dizer, minha referência é ele, entendeu? Não, opa. Rapaz, qual o raio aí? Não, você é canhão, se eu não me engano. Eu tenho que descobrir o que é ainda. Esse barulho começou a faltar a noite inteira, esse negócio aqui. Já é uma hora da manhã, então não sei pra que diabo tá esse barulhado todo, não. Mas bem, como voto, né? O meu, eu acho que... O Giovani foi muito mal, embora eu coloque culpa mais no Tigrão nessa. Mas pra mim, o cara que me deu raiva foi o Leandro, quando ele entrou. Ele teve a proeza de conseguir falhar no lance, tomou um cartão, fez uma falta ali na entrada da área, assim, na meia-lua. Ridículo, lance assim, ele foi totalmente estabalhado. Os caras não conseguem criar, ele vai dar aquela chance, aquela falta. Então, assim, eu acho que ele entrou para ajudar o time defensivamente e conseguiu piorar o time defensivamente. Então, eu voto no Leandro, que eu achei que foi um pouco abaixo do pessoal. Embora o Maranhão, para mim, tenha ficado bastante abaixo em termos de produção também. Mas, com 3-1, o Giovani, aquele que vai ganhar o abraço do Peste Negra, do CT Lando Dumont, o Alisson Fernandes, vê se nos livra. Acho que o Alisson deve ter abastado o Maranhão também, né? Porque a notícia que circulou na mídia esses dias foi de que o América pediu a renovação do contrato e o Vasco espera vender o Maranhão e por isso não vai estender o contrato de empréstimo, né? Acho que... comprar não, pelo amor de Deus. Não, vou comprar, acho que compra, né? Acho que tá, porque não tem muito dinheiro, mas... Fiquei um pouco contente, porque isso significa que o Flávio, provavelmente, pode ter mais chances, né? Até nesse ano aí. Embora o Vasco esteja vendê-lo pra Europa, né? Eu não sei bem que país da Europa pra comprá-lo, né? Porque embora ele caísse muito... Eu vi nos comentários, assim, a torcida do Vasco surtando. Europa, vocês vão vender esse cara pra Europa aonde? Aí um cara comentando, o Chipre é Europa, né? Vamos vender pro Chipre. O outro falou assim, ele vai pra Liga de Gibraltar. Quase que eu falei assim, olha, Gibraltar ele cai com uma luva nos times daqui, que o Maranhão é ruim, mas o nível de futebol aqui é um pouco pior do que se pensa, né? Mas o time de Gibraltar aqui não tem dinheiro, né? Então acho que eu fico um pouco fora nesse quesito aí. E chegando pro debate final, a prosa aqui, o nosso Thales Maciel. Tudo bem com o senhor? Fala, galera. Beleza? Beleza. Cheguei no final já? Cheguei no finalzinho, sim. Você tem algum comentário ou algo que você queira acrescentar sobre o jogo de ontem? Então, acho que a melhor pessoa para falar sobre o jogo de ontem já tá aí, que é o Igor, né? Que presenciou ao vivo. Cara, foi sofrido, mas o que vale são os três pontos, né? Mas foi bom, foi bom. Aí, qual agora América? o que eu tô vendo aqui agora é que os resultados não estão nos ajudando, né? Então, é. Na sexta-feira, nós vamos precisar de vencer de qualquer jeito. É, o que a gente comentou aqui, né? A gente tem que ganhar os três jogos e torcer para que, por algum milagre, alguma coisa consiga tirar pelo menos dois pontos de um dos nossos concorrentes, né? Mas eu acredito que se a gente conseguir vencer os três jogos, cara, não tem como a gente estar fora dessa Série A, não. Esperemos. Acho que não. Tudo com a gente é sofrido, né? Então acredito que a gente vai ficar nessa labuta aí até o jogo contra o São Bento aí no finalzinho. Vai ser aquela de ganhar um jogo e ficar esperando o final ali pra ver como é que vai dar o desenrolar. Poder comemorar o último jogo, né? E aí vai estar o Igor com, cara, com o ônibus escolar dele cheio de... Vou ter que comentar, tinha um senhor lá que é de Belo Horizonte, mora aqui em Cuiabá um tempão. Aí o cara falou, é isso, tem de como, final, agora ele dobrou. Sexta-feira é feriado, hein, bicho? Você vai vir pra cá, vai ver o jogo? Rapaz, como eu trabalho com Previdência, quando de reforma, me inventou trabalho, que minha vontade era pegar e subir, cara. Era pra baixar esses jogos. E se subir, ó, eu tô imaginando, cara, se a América sobe em casa contra o São Bento, pelo que fez, não, tem que invadir o Independência, invadir o campo. Porque não sou bem história um negócio desse aí. O time tava na zona de abaixamento, lanterna, né? E de repente consegue. Eu acho que invadir não pode porque dá aquelas punições, mas eu tenho certeza que o Tigrão vai lá, vai abrir o portão e vai puxar a galera pra dentro. O Tigrão vai com a torcida. Ó, se o Bragantino não tivesse fora da curva, eu acho que a gente já estaria com acesso quase garantido. É que o Bragantino tomou uma vaga. O Bragantino se tornou aquele time grande que a gente sempre fala que ia uma vaga dele. Se não fosse a Red Bull, a gente já tava quase gateado uma vaga. Com o investimento do Red Bull, acredito que o Bragantino não estaria fazendo a campanha que está fazendo. E aí, assim, possivelmente, ele estaria no bolo brigando, mas estaria mais tranquilo para a gente, né? O Bragantino ia estar na posição que estava a Ponte Preta hoje, mais ou menos. E digo mais, não fosse o nosso período tenebroso por falta de planejamento, né, do início do campeonato, se a gente tivesse entrado no campeonato para valer, a gente estava brigando com o Bragantino hoje ali, cabeça a cabeça. Que a gente, com esse time, tinha condição de tá fazendo o que eles fazem, pelo menos. O time não é o melhor, realmente é limitado, mas assim, dá pra ter tido um começo com pelo menos 50% de aproveitamento. Se colocasse esse com cara depois, a gente tava ali. O problema foi aquele começo com 12% de aproveitamento, que matou tudo, né? Engraçado, deixa eu ter uma sugestão pra vocês aí, esse eu faço porque se participar. Último programa do ano, ou o programa duas semanas depois da Série B, a gente detectar, tipo assim, aonde foi... É claro que se você não subir ou se cair, são vários erros, né? Na aviação aérea o pessoal fala isso, não é uma coisa que derruba o avião, é uma sucessão de erros que combina isso. Sim. Fazer um programa para analisar, tipo assim, o que foi o ponto crucial que não deu acesso caso não ocorrer, entendeu? Eu tenho na minha cabeça que o ponto crucial foi o Barbieri. Ali escolheu tudo, cara. Ali a gente perdeu o controle da coisa, entendeu? Eu acho que eu votaria mais. Eu acho que é interessante, né, fazer uma retrospectiva para debater. Porque o nosso caso foram muitos erros, excessivos erros, mas para mim o maior deles foi a renovação com o Givanildo no fim do ano passado. No final do ano passado, a gente fez uma retrospectiva para avaliar o que foi feito de bom, o que foi feito de errado e tal. A gente vai fazer esse ano também. Ah, então beleza. Vai ser um negócio bacana, cara. Porque realmente, assim, será que o Barbieri realmente foi um erro da diretoria? Ou será que o Barbieri que é o errado? Entendeu? É um negócio bacana, é uma discussão legal. E tomara que seja uma discussão com a gente na Série A, né? Que é o mais importante. Ah, melhor ainda. Essa é uma retrospectiva para falar dos erros que acabaram não influenciando tanto, né? Exatamente. É sensacional. Até um mérito que o Tigrão tem, eu acho que essa com o fio que diferencia bastante, né? O Tigrão é um cara que acompanhou alguns treinadores, né? Acompanhou o Drubsky, o Batista, o Givanildo e o Barbieri também, né? Além de outros no passado, já ainda no Botafogo, acompanhou o Jair Ventura e tudo mais. Mas ele tem a gestão de grupo. Ele falou que o principal para esse clube foi ter uma boa gestão de grupo. Ele conseguiu colar o vestiário com o Barbieri meio que pedaçou, né? Eu acho que talvez o problema do Barbieri foi que ele nunca teve que... Ele teve um trabalho só, né, como treinador, que foi no Flamengo. E ele não precisou unir o grupo, porque o grupo gostava dele. O grupo quis ele de técnico, o grupo bancou ele como técnico. Então ele nunca teve o desafio de ter que mexer com os egos. Porque ele dava um tanto de pessoas que gostavam dele, que estavam unidas por ele, porque queriam ele lá, né? Então acho que isso meio que deu uma... que fez ele não ter esse tipo de expertise, assim. É, e acabou culminando um pouco nessa... Ele errou a mão, né? Quando ele tem que construir essa relação ele mesmo, como ele nunca precisou construir, ele não soube fazê-lo, né? Acho que foi o maior problema que ele teve, né? Assim. É, vai ser um problema legal. Aí, na verdade, você tá analisando mais o cara em si, né? É. Como, assim, ele é um cara novo, com ideias interessantes e tal, Por que que, tipo assim, não achei, eu elogiei quando trouxeram ele, a maior parte do pessoal achou legal o investimento nisso. Acontece que, tipo assim, ele realmente ele tem, a experiência dele foi o Flamengo, basicamente, depois do Goiás com o período curto, mas assim, ele não tinha muita experiência. Eu acho que é por isso que o Tigrão, ele até tem essa relação que eu acho que pra ele sair do América, a proposta tem que ser muito, muito, muito vantajosa financeiramente, a ponto de realmente fazer a diferença na vida dele. Porque ele é um cara que, tipo assim, ele ainda, tipo assim, ele tem uma experiência de quase nada de jogos no Botafogo, que não conta. Uma experiência em Macaé, que também não vai contar. E essa experiência no América. Por enquanto, é uma experiência, ele tem um bom rendimento, mas não é uma coisa que credencia ele a ficar brigando por times top na tabela. Então, tipo assim, ele tem que pensar muito bem qual que é o próximo passo da carreira dele. E se ele vislumbrar uma chance de coisas melhores com o América, ele faz igual o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi campeão com o Fortaleza e optou por permanecer no Fortaleza. O projeto dele, eu vi o pessoal comentando de mídia que ele quis permanecer no Fortaleza, aí foi campeão cearense, foi campeão da Copa do Nordeste, uma coisa que ele queria também. Quando ele viu que ele não tinha mais títulos pra ganhar e que o Fortaleza tá, o título pro Fortaleza seria permanecer na CA e tá meio encaminhado, ele falou assim, vou pra algum lugar que eu consiga uma coisa diferente. Topou vir pro Cruzeiro, porque ainda tinha a Copa do Brasil, né? Acabou não dando certo ali, deu aquela desandada toda lá. Aí ele foi, não durou muito, ofereceram pro Fortaleza, ele foi, mas daqui agora o contrato é só até o fim do ano, porque ano que vem acho que ele vai querer começar um projeto novo. Eu acho que o Tigrão pode ser isso, ele é um time que ele vai conseguir escolher quem manter, ele sabe quem ele vai poder puxar pra pegar, já tem um elenco ali, ele consegue manejar, se ele consegue levar o América e pela primeira vez em muitos anos o América subir e permanecer na Série A, ele vai dar um upgrade, o currículo dele vai dar uma mexida, aí ele pode ser que ele resolva, ou um outro, ele vai dar um outro patamar, né, de conseguir negociar com os clubes, né? Alguma proposta e pegar um projeto que ele acha interessante. Né? E teoricamente, o ano que vem, ele vai ter um time melhor, porque ele já começa a indicar as peças que ele quer de reposição, né? Porque querendo ou não, o time aí deram pra ele e se vira. Engraçado, vocês repararam, sempre que o Givanildo vinha pra dar um jeito no time, os resultados eram muito melhor quando o Givanildo montava o time, cara. Vocês já perceberam isso? O Givanildo não é mais ele não é de dar muito treinamento, ele tá ultrapassado nos aspectos. Foi até, eu lembro que o que eu falei no final do ano passado, de por que que eu achava que demitindo o Adilson, por que tinha que ser o Givanildo? Porque o único cara que vai topar pegar o América por 5, 6 jogos, e não vai querer, não precisa fazer um contrato pro ano que vem, porque o cara vai topar, ele não vai ser caro, então, tipo assim, vai um cara que a gente consegue pôr na nossa folha salarial, e a gente não tem mais período de treinamento, não tem mais, tipo assim, agora não vai ter tempo, não vai ter semana cheia pra treinar. A gente vai ter que só colocar o time pra jogar, né? E é ele, motivando, pegando o pessoal junto ali, indo na conversa e tal, isso ele faz. Quando você dá tempo pra ele treinar, montar o time, aí não funciona mais. Porque ele, nesse aspecto, né, ele não tá tão por dentro, assim, não tá atualizado nessa questão. Então, eu acho que o Givanildo, ele veio no final do ano, porque o negócio foi o seguinte, começou a desandar, perdeu o controle do grupo, eu acho que a diretoria pensou o seguinte, bom, nunca pensou que a gente sabe que a gente vai colocar ali, e vai pelo menos botar ordem no grupo, é o Givanildo. Assim, eu acho que o povo tava nem pensando em botar pra jogar, esquema tático, essas coisas não. Tá preocupado o cara botar ordem no galinheiro. No galinheiro não, né? Galinheiro não. Galinheiro não. Colocar ordem no CT de novo, né? Então, eu acho que foi por isso que o Givanildo veio o ano passado. Porque com ele, pelo menos, você não tem esse problema de jogador assim, assado, né? É um pouco nessa questão aqui, o Adolfo mandando... Que tanto o sucesso quanto o fracasso são múltiplos fatores associados. Não é aquela coisa que a gente falou, é tipo aviação. Não é uma coisa, são diversos fatores que vão culminar. E o futebol tem muitos nuances também, né? Então, assim, foram diversos aspectos. A gente errou em muita coisa, a começar pelo como foi o fim do ano, pelo planejamento desse ano e o desenrolar desse ano. Tivemos muitos erros até o acerto, né, com o Tigrão. E o goleiro Marcão do Castelo, relembrando aqui para nossas tristezas, o Curitiba meteu 2-0 no Brasil. E o Atlético Goianiense ganhou de 4-0 no Oeste, por enquanto. E o Rafael chegou um pouco atrasado, mas ele está aqui nos escutando também. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre esse jogo, sobre as próximas rodadas, alguma coisinha aí? Eu acho que assim, o América fez o que tinha que fazer nesses dois últimos jogos. E agora, sexta-feira, a gente tem aqui com tudo para cima do Vitória. Já vi que o pessoal já fez promoção, acho que o ingresso está a preço único de R$5, aquele negócio de sócio pode levar mais uma pessoa, mulher não paga. Enfim, aqueles monte de promoções da América que eu não concordo com algumas. É feriado, né? Eu acho que vai ser casa cheia, cara. Acho que vai dar uns 15 mil pessoas ali, fácil. Acho. Tentar, pelo menos, quebrar o recorde de público, né? Pra ele voltar a ser nosso. Pra gente mostrar quem manda no Independência. Mas o recorde é do América. Acho que o Atlético bateu esse ano, bateu não? Eu acho que bateu. Não, bateu não. Foi esse ano ou ano passado. Eles ficaram uns meses todos também com a promoção de ingresso, coisa baixíssima. Eles bateram na trave algumas vezes, mas eu acho que teve um jogo que eles conseguiram. Pouca coisa. Realmente eu acho que não, mas. Contra, consulta isso. Contra o Vitória, como deve ter um pouco mais de gente para torcida visitante, capaz de apertar. Mas contra o São Bento não deve ninguém, a gente pode oferecer um camarote, por exemplo, para torcida visitante e tentar vender tudo, né? O estádio inteiro. Mas depende do horário, depende do dia. O jogo contra o Vitória é num feriado e acho que é 5 horas o jogo, 4 horas. A última rodada geralmente é fim de semana e também no horário, é mais tudo mesmo horário, né? Última rodada. Ó, geralmente... A última rodada tá marcada para sábado, dia 30, último sábado de novembro, às 4h30, quando o jogo. Então, assim. Horário bom. Esse jogo, se a gente chegar lá com chance de acesso, né, nesse jogo, quando não vai ter muita torcida visitante, a gente consegue fazer um acordo ali para oferecer um camarote para quem for lá do. Uns camarotes, né, pra quem for do São Bento, e vender o estádio inteiro, né, e tentar ganhar esse recorde de volta, né, e com sorte, todo mundo vibrando, né, com acesso ali, que vai ser um acesso crucial pra gente, né. Vai ser quase um título, hein, pela circunstância, né. E esse aí, até, vou falar assim, tá difícil? Tá. A gente tem, vai depender de tropeços de outras pessoas? Vai. Mas eu acho que assim, a gente tem dois jogos em casa agora, e os dois horários bons, né? Um feriadão aí que tem agora na sexta, o outro vai ser um sábado, um horário bom. Pô, a torcida tem que fazer presente. Tem que fazer a parte dela ali, empurrar esses caras, porque os caras estão dando os dois jogos, estão dando raça, dando sangue, deixando tudo em campo que eles podem. E eles fizeram, o que fizeram essa temporada foi sensacional, né? Então acho que a gente é um. O Tigrão tem batido muito nessa tecla, né? Chamar a torcida pra ir lá presente. Ele tem essa gana, né? De ter uma relação boa com a torcida. Então acho legal a gente retribuir um pouco, né? Todo esse esforço, né, do pessoal. E a massa, a nossa torcida como um todo, né? Se fazer presente, a colhada toda junta lá, poder homenagear esses caras, dar esse último apoio, né? Esse último gás para os caras conseguirem esse acesso pra gente aí, né? É isso aí. Bom, temos um programa, meus senhores. Beleza, já deu uma aí, né? Então, Igor, um prazer incomensurável ter a sua companhia novamente aqui. E sempre que estiver à disposição aí, sempre tem que você dar uns pitaquinhos nos jogos. Hein? Não precisa ser só nos de Cuiabá, não. Você pode participar também dos que você vê há um tempinho. O fuso horário não te ajuda tanto, né? Mas sempre que você puder, estamos abertos aqui à sua participação. Digo mesmo, senhor Thales Maciel. Opa, show de bola, moçada. Ok? Sexta-feira estaremos lá, tomando uma. Quem quiser um abraço, é só me procurar. Infelizmente, essa sexta eu vou estar trabalhando aqui, vai apertar um pouco para eu ir. Mas... Não foi programação da República de Gibraltar, não? A gente não é república, né? A gente ainda faz parte de uma monarquia, né? A gente tem uma monarquia parlamentarista, a gente já aceita a rainha, ela tá aqui no dinheiro também, essas coisas todas, né? Entendi, então você dançou, fi. Tem uns feriados aqui, que é engraçado, que eles comemoram o dia que eles votaram pra não ser independente. Isso é um feriado que só tem Gibraltar. Oh. Ah, não, teve um plebiscito em 1970, alguma coisa assim, que eles estavam com pressão internacional para virar independente do Reino Unido, né? E aí eles provocaram um plebiscito e votaram não. Não queremos ser independentes, queremos ser parte do Reino Unido ainda. Então tem esse feriado aqui, um feriado visitado. Ué, cara, verdade, essa ideia é que pessoas das Ilhas Malvinas também acham que não compram ideia, viu? Compraram. É comemorado na integrada argentina, que vai ser britânico, acho que eles vão gostar. Mas bem, bom, um abraço aí a todos e até a próxima. Espero vamos falar de coisa boa também na próxima. Né? A vitória contra a vitória. Tá bem? Então, valeu. Abraço. Valeu, moçada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.